será Cristo, desejar segui-lo até o fim, confessar seu nome. Eu não posso me calar e assumir as consequências desse amor, seja onde for, me entregar como ele se entregou. Do amor, toma Babilônia, o rei está voltando, o sangue dos justos ainda está clamando. Toma Babilônia, o rei está voltando, e a noiva do Cristo está se preparando. Adorar a Cristo, seja em liberdade ou prisões, pertencer a Cristo, ter as marcas do seu nome e assumir as consequências desse amor, seja onde for, se entregar como ele se entregou. Roma, Babilônia, o rei está voltando, o sangue dos justos ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando, e a noiva do Cristo está se preparando. Roma, Babilônia, o rei está voltando, o sangue dos justos ainda está clamando. Roma, Shut up.